Deus, quero te falar que és a luz do meu ser, que quando vejo os céus e mares, sinto a grandeza do teu poder. Vou te louvar, te adorar, te exaltar enquanto viver. Em teu amor estarei para sempre. Oh, aleluia! Eu sinto a presença do teu Espírito me envolvendo, me consolando. Jesus, é tão bom te sentir, amo a ti. Que és a luz do meu ser, que quando vejo os céus e mares, sinto a grandeza do teu poder. Vou te louvar, te adorar, te exaltar enquanto viver. Em teu amor estarei para sempre. Oh, aleluia! Eu sinto a presença do teu Espírito me envolvendo, me consolando. Jesus, é tão bom te sentir.